São nove dons. São nove dons. Você vai ver no estudo que vai estar na internet à sua disposição, que eles operam em três campos. Mas para que eles aconteçam, você tem que ter a última advertência de 1 Tessalonicenses 5, que diz: não extingais o Espírito. Não entristeçais e não extingais. O que é não extingais o Espírito? Quando você fala de algo que vai extinguir, vai ser extinto, vai ter um extintor daquilo. O extintor lembra o que a você? Lembra? Fogo. Não é? Fogo é uma das simbologias do Espírito Santo. Por isso é que João Batista disse: eu vos batizo em água, mas virá aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, que vos batizará no Espírito e no fogo. O fogo do Espírito não pode ser extinto. Se você entristecer o Espírito ou extinguir o Espírito não vai escolher você para operar. Veja comigo lá em Coríntios 12, que está escrito no final do texto que lemos, que o Espírito distribui, versículo 11, não é no final, não, no meio, que o Espírito opera todas estas nove coisas, os nove dons, distribuindo particularmente a cada um como quer. Deus chamou a todos para ter ministérios, mas dons do Espírito não serão todos que vão operar e não operarão o tempo todo. Será particularmente. Deus é que é pastor de rebanho, entendeu? Que trata no global. Deus trata no rebanho. O Espírito gosta de ovelha por ovelha, diferente, é particularmente. E ele vai dizer quando ele quer. Por quê? Porque ali há espaço. A Bíblia diz que o Espírito Santo sopra onde quer. Suponha que ele chegue aqui, bate na porta desse arraial e encontre uma resistência. Ele pula para outro arraial. Ele vai de aprisco em aprisco, buscando um lugar onde ele tenha total liberdade para operar. Se ele não tiver, ele não opera. Porque um outro símbolo que a Bíblia traz a respeito do Espírito é da pomba. A pomba, ela vai devagarinho, vai chegando. Agora espirra para você ver o que acontece. Faz assim. O que a pomba faz? Ela vai sendo extinguida. Ela vai desaparecendo, vai murchando. Aquela nuvem de possibilidades que estava podendo operar ali, encontra uma porta fechada de repente e extingue-se o Espírito. Por isso a Bíblia diz: não extingais o Espírito. Amém? Então, ele vai operar em cada um como quer, em situações pontuais, mas o desejo de Deus é que essas situações pontuais sejam uma constância na igreja, assim como uma constância devem ser também os ministérios de Efésios 4:11. Você tem que ter o tempo todo operando de uma forma colegiada e em unidade, cada um dos ministérios, e fluindo em unidade cada um dos dons. A igreja, o corpo de Cristo, desejável para o Pai, é isso. O tempo todo você vai ver isso tudo fluindo naturalmente. Eu não sei o que Deus quer fazer através de Sóstenes, através de Júnior, através de Paulo. Eu sei o que Deus quer fazer através do corpo. Como ele vai usar cada um, aprove a ele escolher, o Espírito vai dizer a quem ele quer, distribuindo particularmente a cada um. É o que está escrito aí. Então, existem três categorias de dons. Primeiro, os dons de expressão vocal, que dizem algo. Então você vai ver em Coríntios 12, o dom da profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. São três. E em cada uma das três categorias existe um principal, que no caso dos dons de inspiração e expressão vocal, o principal é o dom de profecia. Por isso que aí em Coríntios 14, nessa página mesmo, você diz aí, começa o texto dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Existe uma hierarquia. Entre os dons de expressão vocal, o principal é o profetizar, depois vem variedade de línguas, depois vem interpretação de línguas. As outras duas categorias são, primeiro, dons de poder. Eles não dizem algo, eles fazem algo. Também são três. Como o número três é tremendo, né, gente? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Quem ainda não estudou sobre ministérios e o ministério levítico, tem uma fita do pastor que ele explica graves, agudos e médios e explica três coisas, o número três, de uma forma fantástica. Pega isso para você ouvir. Mas aqui o número três para nós é, primeiro, dons de expressão vocal, que nós vimos que são três, que dizem algo. Depois, segundo, dons de poder, não dizem, fazem algo. Quais são os dons de poder? Fé, que é o principal. Depois, operação de milagres. E depois, dom de curar. Também são três. O principal é fé. E por último, terceira categoria, não dizem nem fazem. São os dons de revelação. Não dizem algo, não falam algo, revelam algo. Então são três, e o principal deles é palavra de sabedoria. Mas também tem palavra de conhecimento e também tem discernimento de espíritos. Conhecimento e ciência é a mesma coisa. Depende da tradução, tá? Então vamos lá, são nove. Primeiro, os dons de expressão vocal que dizem algo são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Depois, os dons de poder, cujo principal é fé, mas depois tem operação de milagres e dons de cura. E a terceira categoria são os dons de revelação, ou os dons que revelam algo, ou seja, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Tá? Vamos entender então os nove de uma forma muito rápida, depois você vai ler em casa. Mas você vai entender o que está acontecendo quando eles se manifestam. É nítido isso, né? Essa ordem que aparece na Bíblia, ela é clara no sentido de nos advertir, primeiro, buscar os melhores dons. Não quer dizer que não possamos buscar os outros e que os outros não devam operar. Devem. E dependem, inclusive, uns dos outros. Você vê, diz que Paulo fala assim, olha, eu prefiro que haja profecia do que uma pessoa falando em línguas. A não ser que haja interpretação. Então, quando ele diz a não ser que haja interpretação, ele está dizendo variedade e interpretação equivalem-se à profecia enquanto estão juntos. Quando não, são menores. O certo é que, prioritariamente, acima dos outros está profecia. Aí você me pergunta, ah, então o dom de profecia, ele é operado pelo profeta, o ministério lá de 4:11? Não necessariamente. Você pode viajar num carro, mas o carro não é uma viagem. O profeta também não é uma profecia. E, aliás, ele pode controlar a profecia. Diz a Bíblia que o espírito do profeta é quem está no controle. Deus não nos fez robôs. Portanto, se um profeta se negar a trazer uma profecia, Deus pode usar outra pessoa através do Espírito Santo com este dom de profecia. Não, não necessariamente por isso. Ele opera quando quer em cada um. Ele vai chegar aqui e falar assim, deixa eu ver quem hoje está no culto, está naquele mover, que ele já veio pronto para eu usar. Vai chegar, ele sopra onde quer. Ele vai dizer, gente, peraí, hoje, olha ali, o Manassés está querubinizado. O cara chegou estatelando a glória de Deus. Esse invólucro está perfeito. Eu vou usar aquele elemento hoje, porque não vai ser ele. Ele não vai me perturbar, ele não vai me impedir de fazer a obra. Ele está pronto para ser meramente um canal. Eu não sei quantos viram ontem, eu achei interessante, passou no programa do pastor Heber, Passos da Fé, uma entrevista com a Sara Shiva, que é uma das filhas da Baby do Brasil, a primeira que se converteu na casa. Ela disse que ela confessou a Jesus em 97, mas só em 2001 é que ela foi liberta do espírito da glória deste mundo. Alguém já ouviu falar disso? Está na Bíblia, o espírito da glória deste mundo. Não é? O que é o espírito da glória desse mundo? É algo que entra na pessoa e que ela ama aquele momento do palco, aquela fama, nem que seja de 15 minutos, o espírito da glória desse mundo toma aquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. É difícil demais. Ela disse, olha, isso para uma pessoa que veio, que nasceu, que teve berço no palco, isso era a operação que Deus tinha que fazer com mais incisão, com mais força na vida dela. Tudo mais decorria daquilo, daquele domínio daquele espírito. Não é? Quem não tem discernimento do espírito não vai olhar para aquela moça e enxergar nada. Agora, se você operar no dom discernimento de espírito, você vai olhar para ela e falar assim, está na cara. E outra coisa que acontece quanto a esse dom discernimento do espírito, muitas pessoas acham que é só para discernir demônio. Não é não, gente. As pessoas... Parece que tem gente apaixonada quando fala em negócio de demônio, ela gosta disso. Não é por aí, não, gente. Quando fala de discernimento de espírito, existem discernimento de espíritos bons e de espíritos maus. Jesus, quando encontrou os discípulos uma hora lá, e de repente veio um cara e ameaçou Jesus, aí veio Tiago, João lá e falou assim, senhor, o que o senhor quer? O senhor quer que a gente manda fogo do céu? Vamos fazer igual Elias, falou assim, vamos mandar fogo do céu. Jesus falou o quê? Que espírito é esse que está no controle de vocês? Vocês têm discernimento disso? Ali era um espírito mau, mas existem espíritos bons. Quando você vê uma pessoa aqui na igreja ministrando, não aqui do púlpito, não, gente, tira o púlpito da cabeça. Existem várias formas de Deus ministrar na vida da igreja. Então você vê que tem pessoas que têm um dom de socorro. Já viu isso em operação? Você já discerniu isso? Existem pessoas que têm o dom de governo. A pessoa, você entrega a ela, ela vai gerir bem, ela preside bem. Por isso que a Bíblia diz que ela merece dobrados honorários, porque ela tem esse dom de presidir. Existem muitas coisas operando na vida da igreja e que nós não temos discernimento espiritual, mas está acontecendo. Se nós tivéssemos discernimento, nós íamos catalogar, igual o psicólogo faz, né? Catalogar. Espírito psicólogo faz isso. Só que de um jeito lá que... Né? Eles têm mania de rotular. Eles viram, minha irmã, por exemplo, ela estudou psicologia. Em terceiro ou quarto período, ela virou para mim e falou assim, você tem psicose mística. Eu falei, poxa, pelo menos um rótulo interessante. Eles têm mania de fazer isso. Eles querem discernir espíritos sem ter discernimento do espírito. É o que o psicólogo faz. E ao invés de discernir espírito, ele rotula uma pessoa e fala, olha, você nasceu torto. E pau que nasce torto, morre torto. Por quê? Porque não tem Jesus para mexer e transformar daquele reino de trevas no império da sua maravilhosa luz, diz Colossenses 1:13. Não tem. Agora, se você discerne o espírito, você ministra contra aquele espírito e você declara, Deus, nós queremos esvaziar tudo que entristece o seu espírito e vamos colocar todas as virtudes do Senhor que vão encher essa pessoa e libertá-la desta manipulação de tal forma que ela vai também poder operar nos dons do espírito. Ela vai ser um invólucro, um recipiente útil. E a glória não será de homem. Porque quando você lê uma poesia, você fala assim, puxa, mas essa bique é tremenda. Não é? A bique foi apenas um instrumento. Você diz glória ao poeta. Aquele que escreve com uma tinta inacessível na sua vida, o livro da vida põe o seu nome. Este, o grande poeta, a glória é dele. E não o espírito da glória desse mundo que dá e traz a glória para a caneta. O reino do Espírito, gente, opera sempre na adoração. Ou você está adorando a Deus, ou você está adorando ao diabo. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque Jesus falou assim, só tem dois reinos. Aquele que não é por mim, já tomou posição automaticamente no outro reino.